Muito bem, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Rio Vox Esportes Clube Extra. Alô você que está ligadinho no www.rioboxfm.com. Hoje você já vai cansar de ouvir a minha voz, não são três episódios aí no feed, graças ao vacilo de ontem de não ter tido o episódio do Extra. Mas hoje vamos começando, aliás, hoje não, agora vamos começando então o episódio número 10 do Rio Vox Esportes Clube Extra. Hoje tem Bélgica e Tunísia, tem também México e Coreia do Sul e Alemanha e Suécia, e também os jogos de amanhã pela Copa do Mundo FIFA 2018. Tá imperdível, mais do que nunca. Hoje é brincadeira, bicho, mais do que nunca. Incorporei o Faustão. Faustão tá no outro podcast que eu participo, que é no Doublecast. Se você gosta de rock and roll, se você gosta de música, vai ouvir lá o Doublecast, que também é muito legal. E tem o Fausto, galera. Brincadeira. Vamos lá, então, para o Rio Vox Esporte Clube Extra dessa décima edição. Vamos começar falando de Bélgica e Tunísia. Vamos falar desses negros maravilhosos. Vamos começar então nossa programação de hoje, aliás, de agora, né, porque tá tendo pouco extra, graças a Deus, né, só hoje são dois. Vamos falar então de Bélgica e Tunísia. Aliás, eu falei desses negros maravilhosos, mas não, é exclusivamente um negro maravilhoso, que é o Romelu Lukaku, artilheiro da Copa do Mundo junto com Cristiano Ronaldo. Dos favoritos, realmente a Bélgica é a equipe que tá desempenhando o melhor futebol, apesar de eu achar o Roberto Martínez, que é o seu treinador, um técnico bem abaixo do que merece a seleção belgicana. Eu sei que não é belgicana, tá? Antes que vocês comecem a me marretar aí nos comentários. Mas a Bélgica, um princípio de jogo, eu achei que a Tunísia ia azedar o caldo da Bélgica. Porque a Bélgica abriu o placar com o Hazard, se eu não me engano, foi de pênalti. E depois fez 2-0 com o Lukaku. Ou foi ao contrário? Eu não me recordo muito bem disso. Mas a Tunísia já fez o 2-1. Já fez o 2-1 logo em seguida. O gol foi marcado pelo Bron. É isso mesmo, né? O Bron. Camisa número... Cadê o número do Bron? Cadê o número do Bron, rapaz? Ah, o Bron é o lateral direito. Era o número 11 da equipe da Tunísia, que fez o 2-1. Aí a Tunísia me pareceu uma equipe bem ousada, uma equipe que atacava e atacava bem a equipe da Bélgica, né? Ela chegava com perigo, mas é uma equipe inocente demais, na defesa erra passe que, como o professor Mauro Fernandes disse no programa normal, no Rio Vox Esporte Clube da rádio, uma equipe que comete erros que o Sub-13 não comete mais. Muitos passes errados, inclusive no campo de defesa, o que ajudou, de algumas maneiras, a Bélgica a conseguir fazer o terceiro gol, que também acho que foi do Lukaku, e o quarto gol do Hazard, né? Um bonito gol do Hazard também. Então a Bélgica jogou nos erros da Tunísia. A Tunísia poderia ter, sim, um resultado melhor se não fosse os seus próprios erros. E a Bélgica ainda fez o quinto gol com o Batshuayi, e o Kaziri fez o gol da Tunísia. O Kaziri, o número 10, que ele é bem danadinho, né? Bem... bom jogador, né? Ele é um cara pequenininho, meio troncadinho, mas ele é habilidoso. Ele, teoricamente, seria o centroavante da equipe, mas ele sai jogar, sai armar. Então, é um bom jogador esse rapaz da Tunísia, esse Kaziri. Mas a Bélgica, realmente, então, me parece se colocando aí entre os favoritos. A partida-chave é na próxima semana contra a equipe da Inglaterra. Tivemos a informação que Romelu Lukaku está fora dessa partida da Inglaterra. Ele sofreu uma lesão no tornozelo e deve ser poupado contra a equipe da Inglaterra. Ele saiu meio que mancando no jogo, o Lukaku. O artilheiro da Copa do Mundo deve ficar de fora contra a Inglaterra, mas para voltar na fase de oitavas de final. Estou muito curioso para ver esse jogo entre Inglaterra e Bélgica. Duas equipes que jogam de uma maneira legal. A Inglaterra, esse novo jeito de jogar, aí que o Southgate impôs, é bem bacana. Eu acho que vai dar um bom jogo contra a Inglaterra, sim, Inglaterra e Bélgica. Então a Inglaterra volta a jogar amanhã, daqui a pouco a gente fala da Inglaterra, mas a Bélgica na última rodada pega a própria Inglaterra e teremos Tunísia e Panamá na última partida, num jogo que poucos vão ver, porque tá todo mundo ligado na Bélgica e na Inglaterra. Vamos mudar de assunto, vamos falar de México e Coreia do Sul. Eita, que o México tá com a mãozinha na vaga, hein? Agora o assunto aqui é México e Coreia do Sul, e rapaz, o México está com a mão na primeira vaga no grupo da Alemanha. Quem diria que a seleção mexicana ia ter um belíssimo desempenho dessa vez? Venceu a equipe da Coreia do Sul por 2-0, um gol do Carlos Vela de pênalti e também um gol do Chicharito Hernández. O que podemos falar desse jogo? A equipe da Coreia do Sul é uma equipe que corre. É tipo triatleta mesmo, corre, nada. É muito complicada a situação da equipe da Coreia do Sul. Ela tem uma estrela solitária, que é o Ryu Min-sung. Aliás, foi 2-1 o jogo, não foi 2-0, não. Tem o Ryu Min-sung, que é o jogador do Tottenham, e ele, teoricamente, é a estrela solitária dessa equipe. Não tem ninguém para ajudar. E o time da Coreia é um time que também, em certo momento, ele abre a caixa de ferramenta e sorta a marretada no pessoal, porque bate que nem... Olha, difícil, hein? Mas o México não teve dificuldades. Eu acredito que o momento que o México ia começar a ter dificuldades foi o momento do pênalti, que o zagueirão da Coreia do Sul, ele deu o carrinho com a mãozona no ar, agora a bola bateu na mão dele, o juiz marcou o pênalti que o Vela converteu, bateu com perfeição, e... A equipe do México é uma equipe que é legal de ver jogar, porque o México, ele não liga de dar a bola para o adversário. Só que a Coreia também não queria a bola, então o México pegou e começou a jogar, começou a propor o jogo. Quando a Coreia estava com a bola, o México adiantava a marcação e já recuperava, tanto é que o México, se eu não me engano, teve 70% a mais de posse de bola, 70%, 75% de posse de bola contra, sei lá, 20%, 30% da equipe sul-coreana. Então, o México joga bem, o México tem bons valores, o Lozano é muito perigoso, o Vela também é um cara que ele também corre o campo todo, ele arma, ele chuta, ele dá passe. O Chicharito, que no primeiro jogo foi mal, hoje conseguiu fazer o gol, e um bonito gol, onde ele deixou o marcador de bunda no chão, escolheu e bateu no cantinho do goleiro. Eu não sei não, mas o México pode dar muito trabalho nessa Copa do Mundo. A equipe do Osório é muito organizada, muito organizada mesmo. O som até diminuiu num bonito chute de fora da área, mas vai pra casa, a Coreia do Sul pode comprar passagem pra voltar pra casa, porque vai só cumprir tabela na última rodada contra a seleção da Alemanha. O México enfrenta a Suécia na próxima partida, podendo ter as duas equipes classificadas, ou a Suécia precisando da classificação, precisando da vitória para se qualificar. Então, é um jogo chave para esse grupo aí. Precisamos saber qual que vai ser o resultado de Alemanha e México, Alemanha e Suécia daqui a pouco. Quando eu estou gravando, ainda não começou o jogo, então não sei o que falar. Mas o México está muito perto da primeira colocação no geral. Vem jogando muito bem, realmente, a seleção mexicana. E é uma das surpresas boas da Copa do Mundo. Estou muito curioso para ver a próxima partida da seleção mexicana. Eu torço para que seja contra a Suíça e não contra o Brasil. Mas vamos ver o que vai acontecer. O México tá de parabéns e a gente volta para falar de Alemanha e Suécia. O que será que aconteceu? Será que a Alemanha tá fora da Copa do Mundo? Será que complicou? Ou será que respira? Vamos lá! Like a waving flag. vamos falar desse jogão de bola que aconteceu em Sochi. Rapaz, a Alemanha, na última bola do jogo, ela venceu a Suécia com um jogador a menos e respira aliviada na Copa do Mundo. Foi no sufoco, foi na coragem, foi na pressão que a Alemanha venceu a partida. A Suécia foi guerreira, a Suécia foi valente, mas não conseguiu realmente segurar a pressão dos alemães. A Alemanha começou o jogo de maneira frenética, podia ter feito 2-3 das primeiras bolas, mas os atacantes da Alemanha, durante todo o jogo, perderam uma quantidade absurda de gols. O que foi castigado com o gol do Toivonen por cima do goleiro Neuer. Inclusive, esse gol do Toivonen lembra muito o do Kenneth Anderson contra o Brasil em 94. Foi mais ou menos por aí. E a Alemanha jogando bem pra cima, né? A Alemanha não foi mal, foi ótima no jogo. Por quê? A Alemanha pressionou durante o tempo todo. Posse de bola toda no campo de ataque. A Suécia teve oportunidade sim no contra-ataque, mas não conseguiu transformar novamente em gol. Teve até momento em que poderia sim ter feito 2-0 e talvez complicado mais ainda a vida da seleção alemã. Mas a seleção alemã é uma seleção copeira pra caramba e eu costumo dizer que a Alemanha não joga futebol, ela joga Copa do Mundo. E em Copa do Mundo a Alemanha com certeza é uma das lendas juntamente com o Brasil e a camisa pesa. E no segundo tempo de jogo foi pressão o tempo inteiro, a Alemanha coloca todo mundo pra frente, e o Boateng foi expulso, rapaz. A Alemanha com um a menos. Mesmo assim, continua a pressão. Praticamente todos os jogadores, 10 jogadores, aliás, os 9, porque o Boateng foi expulso, mas os 9 jogadores da Alemanha no campo de ataque, somente o Neuer atrás. E quando a gente achava que realmente era só a Suécia segurar mais um pouquinho, vai lá um imbecil do Durmaz e me dá um carrinho no jogador da Alemanha, na entrada da área, no canto esquerdo, se eu não me engano, da área da Suécia. O Toni Kroos bateu uma falta com maestria, fez a bola entrar na bochecha da rede, na costura da rede, um golaço do Toni Kroos, que deu tranquilidade aí para os alemães, e agora dependem somente deles mesmos para classificar para a próxima fase. E óbvio que a Alemanha vai ganhar da equipe da Coreia do Sul na última partida. Não tem nem condições de a gente pensar o contrário, que a Coreia do Sul possa surpreender a equipe da Alemanha. E para a Suécia, tem que bater o México na última partida para tentar se classificar e torcer contra a Alemanha. Foi uma virada histórica no sufoco. Vamos deixar claro que o juiz deu uma mãozinha, porque teve um pênalti claríssimo do Boateng para cima do jogador da Suécia, que eu não faço ideia de quem foi o pênalti, se foi em cima do Toivonen, se foi em cima do Berg, mas teve um pênalti aí para a Suécia que o juiz não marcou e ele não pediu o VAR, né? Foi quem era? Era o Berg, realmente era o Berg. O Boateng calçou embaixo e empurrou. Não foi, foi uma sacanagem não ter dado esse pênalti aí para a equipe da Suécia. Então, quer dizer, o VAR serve quando a FIFA quer, né? Quando eles querem que sirva, né? Então, teve essa mãozinha, o que não diminui a excelente vitória da equipe da Alemanha. Então, próximo jogo desse grupo, vamos só dar uma olhadinha, então, quando vai ser a próxima rodada desse grupo, do grupo F da Copa do Mundo, grupo que tem Alemanha, que tem México, que tem Suécia e que tem Coreia do Sul. Vamos dar uma olhada se o computador ajudar. Meu computador tá mais lento que o meio-campo da Chapecoense. Meu Deus do céu. Vamos lá. A próxima rodada, a terceira rodada desse grupo acontece na quarta-feira também. Os dois jogos às 11 da manhã com Coreia do Sul e Alemanha. O jogo na Arena de Kazan. E em Ekaterimburgo tem México e Suécia. A Alemanha depende só dela, então, para se qualificar. Uma simples vitória classifica a Alemanha, já que no confronto direto a Alemanha bateu a Suécia. E o México tá tranquilo, tá favorável e precisa de apenas um empate aí para se qualificar. Pode ainda ficar de fora, já que, se, por exemplo, se a Suécia vencer e se a Alemanha vencer, é capaz de ainda o México ficar de fora, o que eu não acredito. Mas vamos aí, vamos ver o que vai acontecer nessa última rodada do grupo F da competição. E você, brasileiro, quer pegar o México, quer pegar a Alemanha ou quer pegar a Suécia no último jogo? Eu acho que a gente não tem que ter medo de ninguém, não. Venha quem for, a gente tem que ir pra cima. E nesse momento eu acho que o mais perigoso seria o México, que é quem tá jogando um pouco melhor. Mas a Alemanha é a Alemanha, né, meu querido? Então não podemos ter medo, temos que encarar de igual pra igual quem vier. E a gente é a seleção 5 vezes campeã do mundo, né? Então é muito time aí, nem engraxar a chuteira do Brasil não engraxa. Então vamos falar dos jogos de amanhã. A bola rola na Rússia pelo último dia da segunda rodada e a gente volta daqui a pouco. Sobe o som aí, DJ. Agora a gente começa falando então dos jogos de amanhã. Vamos falar dos 3 jogos, já que não tem programação esportiva da Rio Vox FM. Vamos falar então de, aliás, Inglaterra e Panamá. Um jogo que eu acredito que a Inglaterra não tenha problemas para jogar. O Panamá não se mostrou competente a ponto de parar a Bélgica, e acredito que não vai ser competente a ponto de parar a equipe inglesa. Eles têm muita vontade, eles têm muito coração, estão muito felizes de estar disputando a sua primeira Copa do Mundo, mas eu vejo a seleção inglesa um pouco mais forte, aliás, um pouco mais forte, caramba, muito mais forte que a equipe do Panamá. Eu acho que a Inglaterra, com seus bons valores individuais, como o Harry Kane, que decidiu e fez 2 gols, como o Dele Alli, como o Sterling, como o Lingard, são bons valores lá na frente, e também tem bons nomes ali atrás, quem sabe para um gol de cabeça, como por exemplo o Gary Cahill e o John Stones, né? São dois bons cabeceadores, né? Então, eu acredito que a Inglaterra não deve ter problema não para passar pela equipe do Panamá. O Panamá vai sofrer um pouco com a artilharia inglesa, eu acho que o Harry Kane faz pelo menos mais uns 2 e iguala na artilharia da Copa do Mundo. Esse é meu palpite para Inglaterra e Panamá. Acho que a Inglaterra vence bem, 3-0, seleção inglesa sem sustos. Do lado do Panamá, vai ter que tentar somar um pontinho contra a Tunísia, que eu vejo ainda superior e até bem superior ao Panamá. A Tunísia pelo menos mostrou alternativas nesses jogos que disputou. Vamos aguardar, vamos ver o jogo que vai finalizar esse grupo, o que vai acontecer. Mas acho que a Inglaterra hoje também, aliás, amanhã, garante a sua passagem. Não vamos falar das escalações, porque eu tô gravando no sábado à tarde e não tenho escalações, não tenho como dizer quem entra em campo ou não. Mas eu acho que se a Inglaterra entrar com o time sub-20, ainda que ganhava da equipe do Panamá. O Panamá, eu acho que é um acidente de percurso ter classificado para essa Copa do Mundo. Mas por demérito dos Estados Unidos do que do próprio mérito, viu? Porque os Estados Unidos também fez feio pra caramba em não classificar pra essa Copa do Mundo. E você, o que você acha de Inglaterra e Panamá? Deixa aí embaixo, é muito importante pra gente saber a sua opinião também. E vamos falar dos 2 jogos, então, que fecham a segunda fase. Vamos falar, então, da equipe do Japão enfrentando o Senegal, e vamos falar também de Polônia e Colômbia, os 2 jogos do Grupo H da Copa do Mundo FIFA 2018. Agora o assunto aqui é Japão e Senegal, partida que, olha, o Senegal não surpreende. O Senegal, talvez a gente poderia esperar a vitória da Polônia na primeira rodada, mas o Senegal é uma equipe que era totalmente plausível a gente pensar na vitória do Senegal contra a Polônia. O Japão sim surpreendeu a todos, porque como a gente já disse, o Japão não vinha numa boa fase, né? A preparação foi um desastre, mas chegou no Mundial e correspondeu, venceu a primeira partida. Então, quem vencer essa partida está praticamente classificado para a próxima fase. E um empate Não sei se é legal para as duas equipes, não. Mas eu vejo a equipe senegalesa como uma forte candidata a ser uma das surpresas dessa Copa do Mundo. Eu vejo a equipe do treinador, que é, eu esqueci o primeiro nome, mas o segundo nome dele é Cissé, é uma equipe organizadinha. E a zaga do Senegal, eu fiquei muito, muito interessado em acompanhar novamente. O Koulibaly e o Sané, as torres gêmeas do Senegal, né? São bons zagueiros, uma zaga bem sólida da equipe do Senegal, e ainda tem bons valores, como o Niang, como o Gueye, que deu o chute pro gol contra lá da Polônia, né? Bom jogador da equipe do Everton na Inglaterra. E o seu melhor jogador nem foi tão bem, que é o Mané. Eles conseguiram a vitória sem o ápice do seu melhor jogador, que é o Mané. Então eu acho que o Senegal tem mais alternativas que o Japão. O Japão foi bem na primeira partida também, fez uma melhor partida do que a Colômbia. E eu tô curioso para ver o Japão se portando com uma equipe que, teoricamente, até que dá uma chance maior ao Japão de jogar futebol. O Kagawa é o grande nome da seleção japonesa, eu sou seu treinador, o Akira Nishino, nem coloco o Honda dentro de campo, pelo amor de Deus. Deixa o Honda no banco de reservas que lá ele fica melhor. Na troca, se pudesse trancar ele dentro do vestiário, seria melhor, porque aí ele não teria chance de atrapalhar a equipe. Eu acho que no banco de reserva é capaz de conseguir atrapalhar a equipe. Mas a tendência é termos um bom jogo, sim. Tô bem confiante, porque o Japão também é uma equipe que joga bem com velocidade, né? E ainda é uma equipe muito aplicada taticamente. Então, eu acho que podemos ter um jogo de grandes alternativas. O meu palpite é na vitória do Senegal. Mas eu acho que vamos ter um bom jogo. Vamos apostar nos 2-1. E o Mané vai desencantar no jogo de amanhã. O que você pensa? Deixa aí pra gente também, é muito importante. E pra finalizar, vamos falar do jogo dos perdedores na primeira rodada entre Colômbia e Polônia. E para finalizar a programação de hoje, até porque eu tô gravando à tarde, eu quero assistir Alemanha e Suécia, falta 5 minutinhos pro jogo, então vamos falar da partida entre Polônia e Colômbia, que teoricamente eram os favoritas nesse grupo, mas uma atuação muito aquém das equipes, tanto da Polônia contra a seleção do Senegal, principalmente por lado do Lewandowski, que foi... não foi o Lewandowski que a gente conhece, né? Até lutou, até brigou, mas não conseguiu realmente mostrar aquele faro de gol e tudo que ele consegue fazer no Bayern de Munique. A seleção colombiana, bem verdade, foi bem prejudicada com a penalidade cometida pelo imbecil do Sanches, né? Que colocou a mão na bola aos 3 minutos de jogo. Aí essa foi uma jogada de tamanha imbecilidade. Acabou meio que prejudicada aí. Eu acho que dessa vez a Polônia vai ter o James Rodríguez por todo o jogo, deve estar em uma condição um pouco melhor do que na primeira partida. E eu não sei em quem aposto, eu vejo um duelo muito, muito equilibrado em forças. A seleção polonesa tem um conjunto até que legal, tem bons nomes, Krzysztof, o Blaskowski, o Milik, e a do próprio Lewandowski. E a Colômbia também tem seus bons nomes, o Cuadrado, o James, o Quintero, que fez o gol. Alá Ronaldinho Gaúcho, tem muitos jogadores, muitos bons jogadores. Tem o Borja, mano, uma vez o Borja, será que joga o Borja, rapaz? Eu não sei o que pensar muito desse jogo, não. Se eu tivesse que apostar em um resultado, eu apostaria num empate, mas num empate com gols. Eu apostaria num 2-2 entre Polônia e Colômbia. Não vejo uma equipe despontando para vencer essa partida, apesar de ter um resultado plausível. São duas equipes que devem sim partir para cima, eles precisam do resultado para tentar se qualificar para a próxima fase da Copa do Mundo, porque no momento Japão e Senegal estão em sua frente. E você, acha o que dessa partida? Deixa aí embaixo. Quero agradecer o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fiquem com Deus, vamos acompanhar a Copa do Mundo. Segunda-feira estamos de volta com o Rio Vox Esporte Clube na rádio, e amanhã tem Rio Vox Esporte Clube Extra aqui pra gente fazer um panorama dessa segunda rodada da Copa do Mundo. Fiquem com Deus e tchau!